36, é uma torre 18 beta agora. 3661 no Dijon 140. November aceitando o controle. November aceitando na escuta. Tendo a escuta do controle. Mantenha a escuta do controle d'água. 31 54, chame torre 1 no noite, decimal 6. Peso no 5, na ponte 62 para pushback acionamento. Postinei 63 no 5, quadrilha pushback, equipe de solo, autorizado acionamento, chama para ataque. Assim faremos, Oxenero 63 no 5. Track feitado. Para Coral. Para aí, Foxtrot. Azul 4116, approve de taxi via taxiway Alpha, report before taxiway Juliet. Okay, Alpha and report before Juliet, Azul 4116. Buraquinho, November X-ray Tango aguardando para o cruzamento. November X-ray Tango, reporta em Buraquinho. 120, decimal 1. 201. Arizona 54, tem livre pouso, pistão no 0, vento 120 graus, 12 nós. Livre pouso, 3154. Livrou o Fox Lima. Gente, Romeu Fox Lima, solo aos 29, então boa tarde. Boa. 48 para ingresso na do vento. Essa do vento, Olympus 48, alongue a mesma, reporte avistando o Airbus da Tana, curto final, dono 0. Passará. Papá Romeu Lima, autorizado pouso pairado, cabeceira 17, forma tráfego já na curta final, pista 10. E sem interferir com o mesmo, reporte pairado na cabeceira 17, o vento 120 graus, 13 nós. Visual com tráfego nacional, vai autorizado pousar na cabeceira pairado, o Papá Romeu Lima, vai reportar no solo. 154, forma tráfego à esquerda, no helicóptero Robson 44, irá efetuar pouso pairado, cabeceira 17, não vai interferir com sua aproximação. 3154. Estou em Salvador, é o November X-ray Tango em Buraquim, já visual pairado. A gente continua via litoral, aguarda autorização para o cruzamento, November X-ray Tango. Aguardando, Tango. For 116, before Juliet. Azul 4116, maintain position, day 2, Airbus 320 of Companhia Avianca, in pushback and startup, on gate 6. Ok, maintaining position, Azul 4116. Confirm our position, please, for Azul 4116. Azul Olympus 48, reforço na curta final, aguardando autorização para toca remetida. O ajuste permanece 1012, o vento 120 graus com 10 nós. Ciente, autorizado base, aguardando autorização de pouso. Como é que você Tango? Está autorizado para completar o 360, prosseguir cruzamento. Deixe 1028 e reporte para o cruzamento da 1735. 360 completo, iniciando o cruzamento, problema que você Tango. Gente, o Romeu Lima, solo os 31, então boa tarde. Boa tarde, senhor. 354, no solo os 31, na direita, chama solo 21, decimal 9, boa tarde. 19. Está ouvindo o Romeu, está bravo? Zero, então, por gentileza. Você está ciente da condição Atis, Sierra? Afirmativo. Gente, Oxenero 6213, ajuste 1012, copia? Positivo, prossiga. Para ataque. Oxenero 6213, autorizado para Galeão, nível de voo 360, na UP Zulu 10. SMAP, após SMAP direto, Lúvito, após Lúvito direto, Barbacena, decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, após Leda, direto, Bridge. Controle operando em 1, 19.35, acione 5536. É 315 para o táxi. Alvo travado, toque remete. autorizar táxi via Taxiway Índia no ponto de espera Chame Torre em 118 decimal 6. Livre táxi via Índia, ponto de espera Torre 386, obrigado ao colega da Avianca. 0 graus, 10 nós. Livre toque emitido, limpo. Movimento XA Tango, prossiga via litoral e autorizado de cruzar a final da 1735. Vai reportar farol de Itapuã para transferência ao controle. Autorizado cruzamento, mantendo o litoral e aguardando para a transferência do controle. Movimento XA Tango. Meu Papa Tango. A decolagem da 10 direita após a subida é a Leda, da El Leda Bridge, após apenas do 10 até ESMAP, após Lúbito, Barbacena, 1935 e transponde 5536. Fechar M213, codigimento correto, após ponto para adicionar e pushback. Porta grande gratidão. Azul 4116, approved, taxiway Juliet, gate 8. Okay, Juliet, port gate number 8, Azul 4116. Através norte, informa pouso final. Sim, está confirmando 1000 pés autorizado, não é isso? Sim, 1000 pés, são limites 48. 48, 1000 pés. Portão 10. Guarda da Azul, 10, está 35. Presente, 9MXA Tango, continue via litoral e chame o controle agora em 119, decimal 35. Vamos lá, controle, Tango. Salvador, o Papatango, o meu Papatango está na prova da rotatória, já visual com o campo. Meu Papatango atento, aeronave Papa 3 no circuito, na perna do vento, pistão no zero, chame torre, 1 no 8, decimal 6. Sente o tráfego, meu Papatango, porém não estamos visual, vai chamar a torre em 1 no 8, decimal 6. 0 vento, 1 no 2, 0 graus, 1 no 0, nós, check trem. Trevaçado travado, está ainda na perna do vento, formará iniciando base. Torre Salvador, Papatango, Romeu Papatango, está na prova da rotatória visual com o campo. Visual, litoral sul, atento, helicóptero Robson 44, prosseguindo para Costa Azul, 9MXA Tango. Atento ao Robson e mantendo o litoral, 9MXA Tango. Olympus 48, iniciando base. Gente, Olympus 48, já tem livre pouso, 1 no 0, 1 no 3, 0 graus, 1 no 0, nós. 48, gente. Torre Cordial, boa tarde, Oceanair 63, 1 no 5, ponto de espera da 1 no 0, pronto. Mantém a posição, boa tarde, Oceanair 63, 1 no 5, estou com tráfego já prosseguindo para pouso na curta final. E não há problema, 63, 1 no 5. Tente, ajuste no 0 no 2, aguarde para a cópia. Não, limpo o estrago. Na final, trem vai ser travado posicional. Limpo 130 com 10 nós. Pouso limpo. Centro Recife, em 125 decimal 1, alterno 1 3 corrija 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. Tente, após o P3 ali, mantenha 1063, 15, obrigado. Prevando litoral sul, o tipo um Robson 44. Sim, senhor, vai parafuso aqui, Romeu Oscar Bravo. Tente, nesse setor apenas esse trafo autorizado frequência livre, Romeu Oscar Bravo. Bravo. Bebeco Soitango, tráfego 3 horas, 1 milha, já prosseguindo para pouso, Robson 44. Salvador, Papatango, Romeu Papatango, está na final da 17. Romeu Papatango, livre pouso 17, o vento 140 graus, 10 nós. Livre pouso 17, Romeu Papatango. 188, 5489. É direta, decola da 17, primeira curva à direita, corredor Axé, saindo corredor Axé. Controle Salvador operando em 1, 19.35, ajuste 5, correção, acione 55 no 4. Gente, aguarde o meu Oscar, o meu de Oscar. Olympus 48, corrigindo, livrou a pista. Frequência livre estacionada, tenha uma boa tarde. Canal 63, 15, livre decolagem, pista 10, vento 120 graus, 10 nós. 7, livre decolagem, Canal 63, 15. Patango no solo S40, o semana vai prosseguir parte 4. Livre 180, reporte livre 97, o meu Patango. Salvador, 41, chame o controle com 19, decimal 35, bom, foi, boa tarde. 1935, obrigado, excelente trabalho, senhor. Chanel 63, 15. Boa noite. Alfa Romeo Alfa, acione identificação, desse via chegada a Mari para 2 mil pés, o QNH 10012. Romeu Alfa, acione identificação, desça via, chegada Mari para 2 mil pés, o QNH 1012. Hotel Oscar, na escuta? Romeu, Hotel Oscar, confirmando saída ao corredor Axé, Bonfim. Sim, é, 360, autorizado para o de Leda. Maravilha, senhor. Direto Leda para o 3620, 6315. Hotel Oscar, liberacionamento, reporte táxi. Oscar, estacionado, pronto, táxi. Júri, táxi, você pode ingressar no 7, Romeu, tá Oscar. Júri, táxi, chamada para você, Romeu, tá Oscar. Ok. Autorizado, linha de decolar. Estou no 7, Romeu do Oscar, o vento 120 graus, 120 graus, com 10 nós, com 10 nós. A linha decola, Romeu do Oscar. Reporte através do parque do, de Pituaçu, o 9MX-8 Tango. Pituaçu, Tango. Informação notícia correta, ajuste no 0 no 2, aguarde para cópia. Iniciando a decolagem. Tente. Tô achando é 6213, portão 5. Oxinei 6213, coordenei no pushback, equipe de som, autorizado acionamento, chame para o táxi. Chame para o táxi, 6213. Prossiga, Papa Tango Kilo, Quebec, CA. Boa tarde. 1935, Romeu até Oscar. Também 142 na ponte 7, para puxa acionamento. Romeu até Oscar. Boa tarde, Papa Tango Romeu até Oscar, contato radar, suba para o nível 065 e direto ilhéu, Romeu até Oscar. Controle o Romeu até Oscar na presente, solicitou, ordenou com solo e torre e um sobrevoo na cidade de Feira de Santana. Sente o sobrevoo no nível 065, Romeu até Oscar? Afirmativo, pode ser nesse nível mesmo. Suba para o nível 065 e proa de Feira de Santana, Romeu até Oscar. Sente 065, direto para Feira de Santana, Romeu até Oscar. Papa Romeu Alfa autorizado Salvador para Belo Horizonte, nível de voo 400, DCT Cúbido, pós-Cúbido, Upzulu 21, Depote, direto, pós-Depote, decola da 10, primeira curva à direita, pós-decolagem, saída Arbor, Elefa, pós-Elefa, Sagaz, controle operando em 1, 19.35, ajuste 5552. Tripa autorizado, subida para o 065, Romeu até Oscar. Ciente, após o través de Paripe, subida para o 065, Romeu até Oscar. Puxa Nema é 315, chame Centro Recife em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 1251, alternando 3325, obrigado, bom trabalho, Xanero 6305. Romeu até Oscar, que esteja atento, aeronave rumo posto a 500 pés, o tipo 1 Robson 44. Ciente, Romeu até Oscar, está no corredor cheio aqui pela linha do litoral, mantendo 1.000 pés, assim que visual contrato, informarei para o senhor. Novembro X-Ray Tango, tráfego no corredor axé, rumo oposto a 1.000 pés, o tipo 1 Tupi. Positivo, não visual ainda como tráfego, mas vai ficar atento, está mantendo 500 pés gravados no Novembro X-Ray Tango. Confia no time aeronave? Poxa, né, Ria 2, 1, 3, senhor, estamos aguardando aqui a gentileza de alguém aqui da Tempo Aero, puxa o finger para a gente sair. É 2, 1, 3. Grato pela informação. Agora nós não temos autonomia para fazer o push, nem pressionar ou solicitar. Solicitar a gente pode até fazer isso com a informar para um setor da infraero que estão aguardando o push. Então tá, às vezes se puder chamar o carro. Era o responsável, ele agradece. Tudo bem, vou ver se é possível fazer isso. Mas eles sabem que eles têm que fazer o serviço deles. É, prestar atenção aí, é competência da Infraero. Agora, o senhor está falando pro fim, pro pushback, é? Perdão, não entendi. A gente está pro pushback, está dependendo do retirado do finger aqui, né? Não aparece ninguém, já deu o nosso horário, eu acredito que eles devem ter esse controle, mas agora não apareceu ninguém. Ah, então deixa eu entender. Olha, pro pushback, quem faz o pushback é o pessoal da companhia, que empurra a aeronave, não é isso? O senhor está dependendo de, além desse homem aí que faz o pushback, de um outro, um fiscal da infraero para sinalizar alguma coisa? Não, já está tudo pronto pro pushback, só estou dependendo do fiscal para retirar o finger aqui da aeronave. Está conectado ainda. Ah, tá, não, tá. Isso aí compete a alguém da infraero realmente. Compete é competência de um funcionário da infraero. Estou ciente. Valeu, obrigado, cara. Pelo Quebec Serra, copia? Pelo Quebec Serra, autorizado para o Morro de São Paulo, 1.000 pés, rota direta, decola da 1-7, curva à direita, corredor axé, controle operando em 1.9.35, acione 0123. Controle o Novembro X-Ray Tango no Parque do Pitaçu. Novembro X-Ray Tango, o tráfego anteriormente formado já ultrapassado, chame Torre Salvador em 1.8, decimal 6. Torre em 1.8, decimal 6. Tango. Torre Salvador, November X-Ray Tango, acabou de passar o parque do Vitaçu. Se possível, proa direto para o pátio 4, para pouso. November X-Ray Tango? Afirma, senhor. Direto, pátio 4, reposta na curta, November X-Ray Tango, com 1012 no altímetro, o vento 120 graus, com uma dúzia de nós. 1012, reportará na curta, Tango. Táxi, quando quiser, reporta para o ingresso no 7. Summit Ground Azul 4065, information Tango. Azul 4065, formação Tango Correction, QNH1012, report right to copy. You're ready to copy, go ahead please. Azul 4065, cleared to Campinas Airport, flight level 360, but en route direct, bridge, up Zulu 16, Belo Horizonte, direct, Trivi, runway 10, then flight Pena Road, runway 10, dial departure Leda, after Leda, bridge, Salvador Departure Control 119.35, Scope 5561. Lander, já ingressando no 7 para decolagem. Positivo, senhor. Level 360 S510 Route, Upper Zulu 16 Bravo Hotel Zulu, Trivi, and then S510 Route. Departure runway will be 10, right turn, dial departure, Leda and Bridge. 119.35, departure control, squawk code 5561, Azul 4065. Azul 4065, read back correct, report ready for startup and pushback. Report ready for pushback, Azul 4065. Romeu até Oscar, ainda mantendo 1000 pés. Mantendo no 1000, Romeu até Oscar. Quebec Serra, dono 7, o vento 130 graus, 12 nós. Vamos tráfego à direita, helicóptero não vai interferir com sua decolagem, está prosseguindo direto ao pátio 4. Colocionário 6142 por táxi, está com 117 a bordo, 1342 alternando na alta. Meu 1142 aguarde para dar início ao táxi. 050, o QNH 10012. Estando para 50, com 1012 no ajuste. Chanema 326, autorizado.